Aí, como seguir? Cada passo que eu dou, sinto que eu vou mais fundo. Como um barco furado, sinto que eu só afundo. É muito tempo preso no meu próprio submundo. Meus pensamentos animados, igual quem tá de luto. Me ajuda, ajudo, me ajuda, ajudo. Segue a luta, mano, segue a luta que eu não fujo. Sinceramente, a corda foi a melhor escolha do mundo. Peitar meus medos foi a melhor escolha do mundo. Chutei a porta dos fundos, sem piada, foi sério. Reviver todos os meus sonhos lá no cemitério. Peguei a paca, veio fundão, captei o mistério. Encontrei o que me puxava, vou testar com a zero. Sai do buraco com sentimento de renovação. Com a pá na mão, sujo de terra e meio a multidão. Geral me olhando, esperando a minha solução. A pá virou meu mic, gravei todos até o coração. Toquei, cheguei lá, cê precisa de agressão. A melhor rima sai quando se tem emoção. A melhor mina aparece quando tu tá no chão. Melhores amigos não aparecem, eles estão. Melhor perfume é como um frasco de água mineral. Beba e volta, elas são sua saúde mental. Pior remédio é o álcool se for injetado mal. Beba em um mau momento e terás o pior final. Batendo poste não, eu sou mais forte. Batendo beat pra mim é como roubar um carro forte. Minhas fichas eu aposto nesse game. Sem sorte, bato no martelo, Marcelo, revive o hip hop. Cê disse, me disse, cê disse que nunca diz nada. Prefiro cantar só que deixa tua alma lavada. Restaurando o bem que tu tem, que te salva. Lapidando o diamante que é só com a voz calma. É muito tempo pra dizer sim, sim. É muito tempo pra dizer sim, ei. É muito tempo pra dizer sim, sim. Eu não sei se eu tô perto do fim, ei. Muito tempo pra dizer sim. Muito tempo pra dizer sim. Dizer sim, sim, é muito tempo pra dizer sim, sim, é muito tempo pra dizer sim, sim. E eu não sei se eu tô perto do fim, e eu não sei se eu tô perto do fim, e eu não sei, e eu não sei se eu tô perto do fim. Dizer tudo que eu tenho, preciso te falar o quanto eu me empenho. Me esforço pra ter o que eu quero, eu não me contenho. A vida é um labirinto e eu tô sempre me perdendo. Eu sou humano, tô errando ao tentar acertar. Eu sou humano, erro, mas tento me perdoar. Eu sou humano, erro, tentando me afastar. Quero me unir, quero cair, quero viver, quero me apaixonar, quero trilhar. Se a minha vida corre até do meu joelho, correr sem medo, sabendo da vida e seus segredos. Com meus princípios do início, sigo, acordo cedo. Sente que acho meu inimigo, basta eu olhar pro espelho. E deixa a dúvida no ar, sim, sim. E deixa a dúvida no ar, sim, sim. Deixa duvidar no ar, sim. Infelizmente eu consegui enxergar o começo do fim. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,